Na tarde de sexta-feira, por volta de 15 horas, policiais militares da Rádio Patrulha Alto e militares do Grupo Tático do 14º BPM em serviço de patrulhamento ostensivo em locais de grandes incidências de crime foram informados pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros sobre uma situação de roubo a uma residência ocorrida na região de Três Lagoas. Dois indivíduos de armas em punho teriam realizado o roubo a uma casa e levando do local um Fiat Siena com vários objetos da casa em seu interior. Quando realizavam patrulhamento pelo bairro Cidade Nova, mais precisamente na Travessa Laudemir Neves, os policiais avistaram o veículo roubado trafegando em alta velocidade. Houve um rápido acompanhamento tático e, realizada a abordagem policial, foi localizado embaixo do banco um revólver calibre 32. De imediato foi dada a voz de prisão aos abordados, identificados como Anderson Rodrigues Mate, de 24 anos, e Jair Souza dos Reis, de 36. Os dois foram encaminhados para a 6ª SDP, onde compareceu a vítima e os reconheceu pela prática do crime. A vítima contou detalhes à nossa equipe da ação dos criminosos. Seu Oscar, o que aconteceu nessa tarde aí que o senhor está na delegacia agora? É, foi que os caras chegaram, esses dois malacos ali, e pularam o muro. Ele chegou pedindo serviço, perguntando de serviço. Ô tiozinho, né, aqui que chamaram lá para fazer um serviço? Daí eu disse para ele, não, eu não tenho serviço nenhum. Eu estava, na verdade, medindo um beiral lá para fazer medindo para tirar comprar um espelho para colocar no beiral. Estava até com a trena na mão. Aí os caras chegaram no muro, daí o cara olhou por cima do muro, o muro não é tão alto. Aí eu disse para ele, ô, o que você quer aí? Aí disse, não, nada não. Aí naquilo ele se jogou por cima do muro. Quando ele pulou o muro, o outro já pulou atrás. Qual deles? O de camisa vermelha ou de camisa clara? O camisa clara que pulou primeiro. Estava armado? Não, ele não estava armado. O outro que pulou e o de camisa vermelha? É. Aí já puxou a arma e me empurrou para dentro da casa. Daí eu entrei dentro da cozinha e falei para a mulher, calma, calma, fique calma aí que estamos sendo assaltados. Aí, fecha a boca, fecha a boca. Daí empurraram nós para dentro do quarto. E catou a TV e o celular, pegou até um aparelho de medir diabetes da minha mulher, pensando que era carteira, porque ele é igual isso aqui. Aí pegou o aparelho de medir diabetes da mulher e fez nós deitar no quarto e amarrou nós dois. E daí disse, não, nós só quer o carro, nós só quer o carro porque nós vamos para fazer um corre aí. E daí saíram, mas não... Como é que fica o trabalhador? O senhor estava se preparando, o seu lanche está na bolsa aí que estava no carro. Como é que fica? O que o senhor pensa nesse momento? Olha, não tem, é sem palavras, porque, olha, infelizmente, dá até vergonha ser brasileiro numa hora dessa, um azuleiro tão frágil desse jeito, porque, olha, é brincadeira. Você não sabe, não existe segurança para nada, você está trabalhando, assim, eu dentro de casa, você vê ser assaltado dentro de casa e levar a arma na cabeça, graças a Deus, nunca me aconteceu isso, nunca, nunca. E que avaliação o senhor faz do trabalho da polícia nessa reunião? Não, a polícia agiu bem, porque daí nós desamarramos e já chamamos a minha sobrinha, que mora pertinho assim, aí ela já ligou e eles já, dali uns minutos, já retornaram, que já tinham recuperado o carro. Mas sobrou prejuízo, né? O carro foi avaliado. O carro tá ali, tudo estourado por baixo, ó. Dos males do menor, né? É. Ainda com tudo isso, menos mal, porque você me leva o carro e eu não consigo recuperar. Eu paguei 24 parcelas desse carro, está financiado em 48. Metade. É, metade. Um dos presos conversou também com a equipe CBN, contando seus motivos para a prática criminosa. Jair. Jair do quê? Souza dos Reis. Jair, por que vocês foram fazer um assalto na casa da vítima lá? Ah, eu estava sem trabalhar. Esse cara foi um cara lá e falou para mim, se não fazer isso, o bagulho ficar doido na hora. Eu peguei e fui. Você deve pro cara? Cara, se é uma coisa só entre eu e ele. É coisa íntima de vocês? É. Aí o cara mandou e você foi lá apavorar a família? Não apavorei. Não? Roubar não é apavorar? Não cheguei na calma. Não bati ninguém, não fiz nada. Então tá certo, chegar na boa, na calma, dá pra chegar e fazer. Não, mas eu não bati na vítima, não apavorei nada. O que vocês iam fazer com o carro? Nós ia abandonar o carro. A TV da família tá onde? Eu não sei, senhor. Aonde que estão os pertences da vítima? Eu não sei. Você já tem passagem pela polícia? Não, senhor. O que, que você faz da vida? Eu trabalho pedreiro, senhor, por dia. Pedreiro? Eu trabalho por dia. Tanto serviço aí, você no meio da tarde vai fazer roubo, cara? Senhor, mas eu gasto tanto serviço. Isso, eu já revirei por tudo. Eu não achei não serviço pra trabalhar. Isso, eu já fui por tudo mesmo. Eu não achei não serviço. Ô, você tem uma ideia? Você sabe o que eu fazia? Eu limpava caixa d'água. Tava limpando caixa d'água, que não tinha serviço. Isso, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo na minha vida. Eu ia sentar pedra, eu cortava uma pedra, fazer calçamento, tudo. Você é viciado? Não, senhor. Cachaça? Não, bebeu, eu bebo. Bebeu hoje? Bebi. Mas não vai mentir, não, bebi. Você sabe que o negócio agora vai ficar louco pro seu lado, né? Vou fazer o quê? Eu vou pagar minha condena agora e... Tá de boa, né? Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de assalto à mão armada, artigo 157 do Código Penal. A televisão da vítima não foi recuperada até o presente momento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.